Aô, musicão! E Senaldinho Leone, as vozes que machucam. Em nome de RB Entretenimento, bora rochar! E eu aqui olhando o telefone, escrevendo o seu nome, esperando uma resposta que eu já sei. E se eu sei, por que é que eu fico feito um bobo? Sempre caio no teu jogo. Olha só a armadilha que eu entrei. Você mudou sua atitude e esqueceu de me avisar. Agora eu sei por quê. A outra em meu lugar. Eu tento te entregar meu coração. Você não quer saber e diz que não. Parece que amar quem não te quer te faz sentir melhor ou mais mulher. Pra que continuar agindo assim? Não vê que desse jeito é ruim pra mim. Um dia você para pra entender que tudo isso volta pra você, pra você. Você mudou sua atitude e esqueceu de me avisar. Agora eu sei por quê. A outra em meu lugar. Eu tento te entregar meu coração. Você não quer saber e diz que não. Parece que amar quem não te quer te faz sentir melhor ou mais mulher. Pra que continuar agindo assim? Não vê que desse jeito é ruim pra mim. Um dia você para pra entender que tudo isso volta pra você. Eu tento te entregar meu coração. Você não quer saber e diz que não. Parece que amar quem não te quer te faz sentir melhor ou mais mulher. Pra que continuar agindo assim? Não vê que desse jeito é ruim pra mim. Um dia você para pra entender que tudo isso volta.